Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João 10,16. Deus não tem fã-clube. Existem fã-clubes de cantores, de atores, atletas, uns com muitos membros, outros com bem poucos. Alguns são oficiais, criados ou autorizados por aquele que é o objeto de apreço e de estima e de respeito. Os membros do fã-clube oficial devem ficar orgulhosos de ostentar o status de ser membro daquele que é verdadeiro. Fã-clube de Deus, você já viu? Grupos de pessoas que têm a Deus como objeto de sua adoração e reverência. E para mostrar isso, tem um lugar chamado templo, um nome chamado denominação, talvez ainda um chamado pastor, que tem a responsabilidade de pregar sobre Deus e cuidar também do andamento de todas as coisas. Talvez, como um bom fã-clube, tenha também uma lista de membros, atualizada, e regras numeradas e conferidas por um membro que tenha formação em direito. Mas Deus não quer fã-clubes. Por isso, todo aquele que ouve a sua voz é acrescentado no corpo dele. Ele deu seu filho unigênito para morrer e ressuscitar, e assim formar um só edifício, de pedras não lavradas por mãos humanas, mas por pedras vivas, acrescentadas ao corpo e colocadas no lugar por Jesus Cristo, que é a cabeça do corpo. Se alguma barreira humana, doutrina, forma de adoração ou círculo de pessoas me faz sentir ou diz expressamente que eu sou independente de algum membro do corpo, que a cabeça tem vários corpinhos e não um só corpo, eu estou seguindo aquele que dispersa as ovelhas, ao lobo, e não ao pastor, que é único e une as suas ovelhas.